telhado, obra 40 metros, pardal, porco, urubu, buraco nas traves. Tiroteio dos esqueletos sem cabeça, verifique os freios, acenda o farol, não pare, não ultrapasse, obra 30 metros, animal na pista, não beba, não corra. Pista molhada, pardal, porco, urubu, atenção para a próxima saída, verifique o freio, pista molhada, atenção, saída 666. Trânsito parado, respire, obra 10 metros, respeite o pedestre, acenda o farol, não ultrapasse, não adianta se desconectar, eu tô dentro, não corra. Trânsito parado, tiroteio do esqueleto sem cabeça, acenda o farol, pista molhada, animal na estrada, verifique os freios, você chegou ao destino. Pardal, corra, urubu, não adianta se desconectar, não corra. Até depois da morte, seguiremos juntos. Verifique o cinto de segurança. Não adianta fugir, trânsito parado, respire, acenda o farol, cuidado, neblina, animal na estrada, blitz aonde, quando, maconha malocada. Tiroteio do esqueleto sem cabeça, verifique os freios, acenda o farol, não pare, não ultrapasse, você é um ciborgue, animal na estrada, não beba, não fume, não pense. Viagem sem destino, sem começo, sem meio, sem fim, acenda o farol, vire à esquerda, pardal, corvo, urubu, linha de fuga, rota em trânsito.